Secretário, Júlio César Domirim, em primeiro lugar, prazer em conhecer o senhor. Obrigado. Eu estou aqui com dois casos. Um como jornalista e outro como munícipe. Eu tenho um grande apreço pelo prefeito Carlão Camargo. Sim. Principalmente pelas obras que ele tem feito aí, pela coragem que ele tem de peitar o que não é certo. Sim. Através do senhor, que é secretário, através do secretário Márcio, através de todos eles. Nós sabemos que aqui em Cotia é um problema muito sério de má utilização do solo, né, urbano. Ou seja, as pessoas acabam fechando ruas, colocando cancelas, dizendo aqui é um condomínio, ou aqui é associação, aqui é não sei o quê. Perfeito. O que acontece no Petit Village é justamente isso. Quando nós, antes de nós começarmos a solicitar esse monte de documentação, nós viemos aqui e fomos até com o Paulinho, para tentar descobrir onde eu moro. Uhum. Né? Eu sei que é planeta Terra, agora eu não saber aonde do planeta. Né? Aí o que, que acontece? Nós descobrimos o seguinte, havia um decreto de um prefeito que parece que em 80 e pouco o prefeito era o Ailton. Doutor Ailton, isso. Já havia um bolsão residencial lá. Tá. Em 90 e pouco foi ratificado isso pelo Mário Ribeiro. Mário Ribeiro, perfeito. E na era Quinzinho, foi novamente foi feito um decreto, eu não tenho o número dele aqui, mas foi fácil de localizar. É um decreto que diz que ali é um bolsão residencial. Sim. Muito bem. Onde é que está o Petit Village nessa história toda? O loteamento Petit Village não é condomínio. Não é condomínio implantado nos termos da Lei 4.591 e tal, e que se trata de loteamento aberto, cujas ruas são de domínio público. Exatamente. Tá bom. Eu posso dizer, se tiver bolsão, se tiver bolsão aprovada, ela me diz o número do... Não, tem lá. Tem, né? Tem sim. Eu não quero mexer em portão nenhum, porque eu não sou porteiro. Eu só digo uma coisa. Também não vire para as pessoas e façam elas de tontas e fale isso daqui é um condomínio que custa R$ 600 para você morar aqui dentro e usar a rua Campos Elíseos, que é pública.